Autorizado, reporte TAC 5717. Posição 2. Tem condições de iniciar de imediato? Tem um companheiro seu iniciando no 10, para não interromper a série do mesmo. Tem condições de fazer imediato? Ah, a gente aguarda, 5892. Ok, então coordene com a equipe de solo. Assim que o companheiro passar a cauda, você pode executar e informar ataque. 5898. Pode passar esse companheiro, inicia 5898. Azul 4177, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 133, obrigado. Vamos lá. Autorizado para o ponto de espera dono 0 via Índia e Alfa. Quando lá, acuse pronto para decolagem de 5797. Índia Alfa, acuse lá pronto. 5717, autorizado a alinhar e decolar, da 10, vento é calmo, 5717. Alinhar e decolar, 5717. Web 5717 decolou 07, chama agora o controle em 11935, um bom dia. 035, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Webjet 6, confirmando, 5717. Objeto 5717, bom dia, contato radar na decolagem, sou para o nível 340 na frente da Dael, após letra direto B. Gente, Dael subindo para 340, letra Bridge. Autoriza o Web 5717, voar direto da EL? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Jet 5898 está pronto para ataque, está com seu AV de 101, autonomia transitória de 6 alternando galhão. Sintax autorizado, ponto de espera no zero, acuse pronto para decolagem, Web 5898. Obrigado, chamar pronto, ponto de espera 5898. 5898, autorizado a alinhar e decolar Delno 0, o vento é calmo, 5898. Autorizado a alinhar e decolar Delno 0, 5898. A intenção é de retornar para uma nova decolagem ou prosseguir para o pátio? A intenção é retornar ao pátio ou retornar para a nova decolagem? Ciente, vou informar a infraérea e definir qual portão, 5898. A minha escuta, reporte para reingressar no pátio na, antes da Juliette. Oito é a torre? 5898. Ok, reporte antes da Juliette que a infraestrutura está definindo o seu estacionamento. Tá, vai reportar a Juliette 5898. Estamos em infraero, se permaneceria o mesmo portão, eles estão definindo e vão nos informar, ok? Reporte antes da Juliette 5898. O ingresso da Juliette vai prosseguir para a remota posição 1-2. Na remota 1-2, o Web 5898. Vamos sair da remota 1-2. Correto. Seguindo direto aí para a remota posição 1-2. 804, controle Salvador, sendo identificação. Isso para 4 mil pés na chegada, bom. Ajuste o altímetro no 0 no 3. Como 995, controle Salvador, acena a identificação, desça para 5 mil pés na chegada, bom, ajuste o altímetro no 0 no 2.